O Homem Lunar. Há muitos, muitos anos, os extraterrestres vindos da Lua chegaram ao nosso planeta Terra. Encontraram uma criança sozinha e gostaram muito dela. Resolveram levá-la na sua nave e lá, na Lua, deram-lhe todas as condições para que crescesse e vivesse feliz. Passados alguns anos, esta criança terráquea chamada Lunar já era um adulto e resolveu voltar à Terra para cumprir uma missão. Essa missão consistia em salvar um ajudante de um cientista malvado que queria exterminar todos os animais notívagos, como os morcegos e as corujas. É importante lembrar que os morcegos, tal como as corujas, são muito importantes para manter o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Por exemplo, os morcegos ajudam na recuperação das florestas degradadas, pois auxiliam na proliferação de espécies de plantas, porque alimentam-se de frutos e deixam cair as sementes. Sabiam que foi graças aos morcegos e também aos golfinhos que se começaram a construir sonares e radares? Já as corujas têm grande importância também para o meio ambiente, por serem controladoras das populações de ratos, insetos e répteis dos quais se alimentam. Mas voltemos à nossa história. O ajudante do cientista malvado recusava-se a colaborar em tal atitude hedionda, o exterminar de morcegos e corujas. E o cientista mantinha-o preso nas masmorras de um velho castelo onde se situava o laboratório. O homem lunar sabia que havia 5 chaves penduradas numa parede e que só uma delas poderia abrir a porta da masmorra. E assim, lutando contra o tempo, o prisioneiro corria perigo de vida, pois cada vez se afundava mais no poço onde se encontrava. Mas eis que finalmente conseguiu abrir a porta. Salvo o ajudante, os dois, correndo, conseguiram apanhar o cientista que nunca mais pôde fazer mal, tendo ido para uma escola de reabilitação para se tornar num profissional de bom caráter. Moral da história: o mal, neste caso, teve perna curta. E as ajudas podem vir de onde menos se espera. Neste caso, até vieram da Lua. Proliferação, aumento, crescimento, propagação, multiplicação. Sonar, aparelho que utiliza ultrassons para identificar e localizar objetos mergulhados na água. Radar, equipamento eletrónico que, fixado em ruas e estradas, é usado para fiscalizar por fotografia os veículos. Poema coletivo do quarto A. Os finalistas do quarto A. Somos os finalistas do quarto A e vamos para sempre nos lembrar que passámos 4 anos a bem escrevinhar. Da escola levamos lições para toda a vida. Lemos, escrevemos e aprendemos muito mais. De certo vamos construir com sabedoria o nosso futuro. Aprendemos a ser boas pessoas, felizes e capazes de ajudar a transformar o mundo num bom lugar para se morar. Sabemos que o ano no primeiro ciclo está quase, quase a acabar. Outro ano virá. E nunca devemos esquecer o quanto é preciso continuar a estudar, lendo para sonhar e sempre trabalhar para grandes metas conquistar. Escola Básica de Santiago. Quarto ano, turma A.